Na praia, oh,

vida inteira. Domingo sabe agora o que vai dizer segunda-feira. Canal 2. as sardinhas nos legumes, as laranjas e as maçãs enchem o ar de perfumes. Torna-se duro o inverno, logo pela manhã vem o aconchego eterno do velho chá. Margem. Apontem uma passagem para outra margem. Desafio pairando sobre o rio. Apontem uma miragem. Nas tasquinhas decoradas, comem-se boas dobradas, ostenta-se a embriaguez. Ah, um navio fantasma na voz de uma peixeira e um velhote com asma vomita a própria ribeira. Deitado imóvel no céu, no caos do cai. Acordas e só nessas melodias ferra no peito sem dor. 11 dias. Canal 2. Bonito. feita igual a mim própria sem par. Impulso fatal leva sinal, o